Hoje, dia 26 de novembro de 2017, nós vamos abrir aqui a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. E eu vou trabalhar com vocês o versículo 6, mas nós vamos ler toda a perícope, todo esse pequeno texto do versículo 1 ao 9. Amém? Filipenses 4, de 1 em diante. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Coloque na palma e esta seguir, Patrícia, para te amar e os seus filhos sejam obedientes. Glória. Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmados no Senhor. Vamos orar, porque aí eu vou conversar com o versículo, vamos prender ao dele somente, e a gente já ora ao Senhor para depois, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós descansamos na convicção de que o Senhor vai falar conosco. Nós pedimos também que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos dê interesse, mais do que uma curiosidade, o Senhor nos dê um real interesse. A real vontade, o real desejo, o despertamento, assim como o despertador nos acorda, nós levantamos ou não, nós queremos ser despertados pela tua palavra, mas nós queremos também ser erguidos por ela. Faz como uma alavanca, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos sair de alguns lugares onde já estamos criando um ninho, precisamos avançar na fé, precisamos avançar na tua palavra. Nós contamos com a tua misericórdia, com o teu socorro, com o respeito ao que o Senhor já tem nos ensinado, mas nós precisamos pôr em prática. Que essa noite possamos, Senhor, ser visitados pela tua graça, pela iluminação do Espírito Santo, para que possamos mais se compreender e viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, está esse firme do Senhor Paulo, já se alegrando com a obra que Deus vinha fazendo ali nos Filipenses, ao ponto de chamar de coroa, hein? Vocês são uma coroa para mim, para o meu ministério, meus queridos irmãos, meus amados, repetindo as vezes aqui. Rogo a Evode e rogo a Sinti, que quem não tem filho ainda é uma boa dica para nome, que sintam mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Paulo, então, aqui ele diz o seguinte: é possível que duas irmãs cristãs dentro da igreja possam ter problema? Sim. Por incrível que pareça, é possível sim. E sempre a gente, às vezes, toma partido. Glória a Deus, não temos esse problema aqui hoje, graças a Jesus. Mas como a vacina é sempre bom, e há o remédio também que é dado antes, né? Para a gente não enfermar. Eram duas irmãs salvas, como eu posso saber disso? Porque o próprio Espírito de Deus que inspirou Paulo para escrever o texto disse que elas têm o nome no livro da vida. Então quem tem o nome no livro da vida é salvo, ok? E aí ele está dizendo o seguinte: tem duas salvas aí que estão tendo problema. Está acontecendo? E aí ele pede para que elas sejam ajudadas, para que esse conflito seja resolvido. E era um conflito entre um e outra, não é? E geralmente, como igreja, quando tem alguém que é eminente, como era o caso da Evódia e da Sintique aqui, geralmente havia partidos, né? Então devia ter a de Evódia e a de Sintique. Só que aí Paulo, pelo Espírito Santo, fala: olha, vocês são salvas, vocês são mulher de Deus, mas vocês têm que parar com essa meninice aí. E aí a gente vê como é orgânico o mandamento, o cuidado de Deus com a igreja. Ele está interessado em resolver essas questões, não é lindo isso? Paulo não fica só aqui falando das doutrinas. Não, ele aplica aqui na vida prática. Por isso que sempre que você estiver ministrando o evangelho para alguém, tem que ser prático. Ok? Você tem que aplicar ele. Você tem que ter ele aplicado na sua vida. Senão você não vai ter nem como argumentar a respeito de como alguém pode viver uma vida absoluta, extraordinariamente mudada através do evangelho. Amém? Então vamos aqui que eu só quero dar o contexto que eu quero trabalhar mesmo no versículo 6. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. No versículo 3 ainda a gente aprende que tem problema na igreja que a gente tem que resolver em equipe, não é? Tem coisas que dá para a gente resolver sozinho, mas aqui Paulo está falando, levanta uma equipe aí com esse, vamos trabalhar junto para resolver o problema. Uma lição linda, simples e maravilhosa. 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Amar, a gente já aprendeu, né? A igreja brasileira já aprendeu que amar é mandamento. Mas se alegrar, ainda não. Então, quando você não estiver muito bem, quando você não estiver com humor muito bom, quando você estiver talvez um pouco entristecido, eu quero que você, em nome de Jesus, assim como quando você sente uma sensação de ódio por alguém, você logo olha e diz, Senhor, eu tenho que amar essa pessoa, né? Assim? Então, a partir de hoje, eu quero que você use a palavra de Deus a seu favor nesse respeito também. Senhor, o Senhor disse para me regozijar, para me alegrar sempre. Então me ajude, me dê poder para viver essa tua palavra. Me alegre. A palavra de Deus diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Amém? Então eu vou me empenhar para poder viver essa palavra. Seja a vossa equidade notória a todos os homens perante todos os homens, perto está o Senhor. Equidade é um termo que tem sido requentado e usado ultimamente aqui agora no século XX, mas ele é antigo, como está aqui, bem traduzido no português, no grego. Equidade é você dar oportunidades mais que respeitem mais as diferenças. Por exemplo, a gente não pode exigir que uma criança tenha um comportamento de adulto. Então não estou tendo equidade, né? Quando eu, por exemplo, vou fazer alguma coisa com a igreja, eu tenho que ter cuidado e entender que há um coletivo, as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, eu não posso exigir que toda a igreja tenha, por exemplo, condições de responder um apelo meu. Eu tenho que ter paciência, tenho que ter cuidado, porque eu sei que os mais maduros vão conseguir, mas outros não vão conseguir. Eles vão até se esforçar, mas não vão ter como atingir aquilo. Então a equidade é não ter uma carga pesada a quem ainda não tem condições de levar, amém? Então esse é o princípio da equidade, tá bom? Às vezes a gente pensa que justiça é distribuir tudo de forma igual, não é? Não, não é. Se fosse assim, Deus não diria que ele cobra mais de quem dá mais. A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é equidade, amém? Mas também não é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Versículo 6: não estejais inquietos com coisa alguma, mas antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Vamos trabalhar esse texto hoje, mas vamos aqui ainda entender o contexto. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gente pode entender aqui, quando no contexto bíblico separa coração, sentimento, que seria como ele dissesse, olha, o Senhor vai guardar a sua mente, o Senhor vai guardar o que é mais interior em você, mas também vai guardar aquilo que é exterior, aquilo que já é uma consequência de como você pensa. Então, tanto o que você pensa quanto o que você sente podem ser guardados por Deus. Amém? E segue mais e diz, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensais. Então, vamos lá. Duas lições básicas aqui, recentemente preguei esse texto todo, pode olhar lá no site, eu explico profundamente que cada versículo desses, mas eu quero dar duas lições somente no versículo 8, que são as seguintes. Às vezes nós pensamos em coisas que são verdadeiras, mas não são boas, não é? Esses dias mandaram para mim um vídeo de duas crianças, meninos, que estavam no aniversário, Eu soube depois do conteúdo do vídeo, eu não abri. Pelo que eu vi na descrição, eu falei, isso é asqueroso para mim. E dois meninos se beijando, e a família parece que tratava eles como se fosse um casalzinho de namorados. E eu imaginei o que se tratava, não abri. E eu aconselho a você que tenha cuidado, porque existem coisas que são verdade, mas são asquerosas. Existem coisas que são verdades, mas são negativas. Existem coisas que são verdades, mas são inconvenientes. Existem coisas que são verdades, mas não dizem respeito a você. Por exemplo, a vida de outra pessoa. Não, irmão, eu estou falando que é verdade, viu? É verdade. E daí? Você vai lá e fala com ele. Não é assim? Uma vez eu li uma coisa interessante. Alguém disse assim: olha, fulano de tal me falou isso mal sobre você. Aí, não, fulano de tal me falou mal sobre você. Aí, quem estava ouvindo falou assim: não quero saber. Ele falou. Eu lamento o conforto que ele teve de falar mal de mim para você. Isso para mim é um problema. Como que você se deu a esse papel de ouvir falar mal de mim? Você quer que eu não confie nessa pessoa, mas em você eu posso confiar? Você tem que ter cuidado, porque às vezes alguém senta com você para falar de outra verdade, mas é conveniente? Edifica? Então, não é só o que é verdade que a gente deve pensar, não. É o que é bom também, amém ou não? E outra coisa que eu sempre digo para vocês, tudo que é de boa fama, aqui está, fui estudar o texto, boa fama aqui quer dizer publicável. O que não é publicável é o que você não deve pensar. O que é publicável? Se fossem capazes de ouvir a sua mente. Então, cuidado com o que você pensa. Porque se você respeita alguém no seu pensamento, você pode não estar atingindo aquela pessoa com o discurso, mas você está fazendo mal a você mesmo. Amém? Quer pensar a gente chegar lá que pensa? Hã? Oh, glória! Eu acho que isso é uma das características mais nobres que um cristão pode desenvolver na fé, é a capacidade de ter pensamentos santos. Mesmo quando o marido está chato. Né? Mesmo quando o chefe está espontável, né? Cuidado, irmãos, cuidado, porque às vezes nós dizemos algumas coisas. Sabe aquele negócio feio, né? Que alguns homens dizem, ah, lá em casa, quando vê uma mulher exuberante, tem crente que não fala, mas pensa. Mas tudo que você pensa muito, logo você fala, e o que você fala, você faz, e o que faz ter um hábito lá do seu caráter. Cuidado com o primeiro passo, que é o seu pensamento, amém? Se é puro e santo, nisso você deve pensar. E aí você vai experimentar coisas altas de Deus. Amém ou não, amém? Amém. Quanto mais, irmãos, e agora 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, em outro texto, Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a Bíblia se explica, né? Se a gente não conhecia esse outro texto, parecia que Paulo está sendo aqui arrogante. Mas a ideia que ele ensina como apóstolo que era e cuidava das igrejas, é que com isso ele ensina que a gente tem que ter cuidado com o que recomenda. Porque, na verdade, tudo que a gente faz, a gente recomenda. Então, o maior ensino que você pode dar a respeito do Evangelho é o que você pensa e o que você vive, o que você faz. Isso dá a você uma condição de ser ouvido. Você compra o direito de ser ouvido pela atitude que você toma no secreto. Jesus diz que peça a mim em secreto, que aquele que vê em secreto em oculto te retribuirá. Amém? Então, é verdade que eu quero começar o que nós vamos trabalhar hoje de forma rápida e simples. Eu espero que seja abençoadora para você. É que eu acredito sim que a oração, ela é não só um momento onde você para e senta com Deus, onde você tem um momento exclusivo com Deus. Eu acho que a melhor oração talvez seja a sua vida. Mas o problema é: que tipo de vida eu posso conseguir ter sem oração? Uma das coisas que Jesus priorizou enquanto estava aqui na Terra encarnado, e encarnado é uma palavra que só deve ser usada para Jesus, porque é o único que existia antes de nascer, era Jesus, amém? Então, quando Jesus encarnou, os principais sentidos ele está aqui, ensinar você, como você vive. É claro que existiam algumas coisas específicas no ministério de Jesus. Mas, genericamente, a gente pode falar, por exemplo, que a vida de oração de Jesus era apaixonante. Olha, todas as decisões importantes de Jesus, ele orava antes. Todas elas. Seguiu os apóstolos, orou antes. Ia começar o ministério, passou aqueles 40 dias no deserto, jejuando e orando. Você vai ver que Jesus, quando estava se preparando para ser crucificado, orando, Getsêmani. A melhor preparação é oração. Mas não é só a melhor preparação. A própria palavra de Deus, nós lemos isso aqui na semana de oração, diz que eu devo orar sem cessar. E a palavra de Deus também diz que eu devo ter ação de graças. Ou seja, a oração cerca a gente por de trás e por diante. A oração está antes, durante e depois. A oração está. Oração é algo tão extraordinário porque cerca você de uma convicção de que Deus está te acompanhando. Amém. Então, a minha vida pode fazer muito, mas sem oração, eu acho muito pouco provável que você consiga ter uma vida recomendável como a que Paulo ensinou aqui. Olha que coisa tremenda. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Vamos lá então. Benício está lá e vocês estão em casa e aí dizem, acho que o Benício está precisando orar mais, né? E aí dizendo, vamos retomar com ele, tem que orar. Ok, certinho. Agora, se ele não crescer vendo vocês orando, vai ser esquisito. Tem um monte de coisa que os filhos crescem vendo a gente fazendo e fazem. Então, naturalmente, né? Parece que aquela família começa a aparecer. É trágico quando o pastor não ora, a igreja, inevitavelmente, geralmente também não ora. E se diz, mas tem base para isso, pastor? Claro que tem, o Paulo acabou de falar, o que vocês ouviram, viram, vocês façam também. Então é claro que sempre vai ter aquele irmão, aquela irmã que são da oração, né? Que aquecem assim os irmãos, parece que tem uma vocação, uma seriedade nesse aspecto. Mas qual é a lição de oração que você dá àquelas pessoas que estão ao seu redor? A Bíblia traz uma receita aqui, e sim, a palavra de Deus é receita, é manual para a nossa vida, amém? Vamos ver que manual simples, profundo e totalmente aplicável para que você possa desenvolver essa vida de oração ao ponto de ela ser tão natural para você. Eu não preciso, por exemplo, estar aqui ensinando para vocês e para mim também, porque eu acho que quando eu prego eu também aprendo. Eu preciso ensinar que vocês precisam comer. Por que não? Na verdade, às vezes eu falo um pouco sobre alimentação saudável, né? Mas eu não preciso falar assim, olha, você precisa comer, Felipe. Eu preciso falar assim, olha, você precisa dormir, galera. Eu preciso dizer para ninguém aqui, gente, vocês estão no banheiro. Por quê? Por ser necessidades orgânicas, a gente já assimilou na agenda da gente. Mas a necessidade orgânica do crente é orar. É orgânico, espiritual, é imprescindível. Geralmente, quando eu vou reclamar com alguém, ou com a igreja, porque eu quase ninguém pessoal bíblica, por exemplo. Mas antes, quando eu penso assim, ah, vou dar uma bronca, ou na minha filha, na minha esposa, gente, não sempre é que eu penso isso, porque sempre ele me dá a mesma reflexão. Ele diz, você já orou por isso? Ou ele diz, por quanto você tem orado por isso? Eu fico com vergonha, porque geralmente quando eu estou a fim de brigar com alguém, de brilhar com alguém, é por algo que eu não investi em oração antes. Então, antes de você bater seu filho, brigar com seu filho, brigar com seu esposo, brigar com seu marido, achar que esse trabalho não vale nada, a ideia é que você experimente começar a orar, começar a entregar na mão de Deus, começar a confiar a Ele, de verdade, não é orar como um patuá, como uma reza, como um ritual, é entregar de verdade aquela questão para o Senhor e pedir para que Ele trabalhe em seu caráter, em suas atitudes, para que você tenha êxito naquilo. Amém ou não? Amém. Versículo 6. Não estejeis inquietos por coisa alguma, ou ansiosos, pode estar aí na sua... Bem, eu quero fazer uma seleção primeiro aqui, que assim como eu falei que o Senhor nos ensinou que devemos nos alegrar sempre, é claro que às vezes a pessoa tem um transtorno orgânico, depressivo, distímico, e é uma questão orgânica, uma enfermidade. Eu não quero pesar alguém que tem um transtorno. Você tem que se alegrar, tem que se alegrar, viva, viva. Não, é uma enfermidade, a pessoa trata, medicação, terapia, oração. Amém? Estou falando de um transtorno, estou falando de algo duro, de algo que às vezes é algo que é um vício, que é algum caráter. Isso precisa ser colocado na cruz, amém? E da ansiedade também, existe transtorno de ansiedade, né? São vários, e eles às vezes querem tratamento químico, terapia. Eu não estou falando da ansiedade como transtorno, estou falando de ansiedade como contrário de fé. O contrário de fé, eu não acho que é incredulidade. Eu acho que o contrário de fé é ansiedade. Não falo de perspectiva patológica, estou falando de caráter, de personalidade ansiosa, de alguém que não consegue ter fé de que Deus pode agir em determinada área. Então, o ansioso, ele sofre por antecedência. Quem tem fé, crê antes, e o ansioso, duvida antes. Não é assim? Isso é o contrário. O ansioso, ele duvida antes. Ele não crê antes, enquanto que quem tem fé... crianças. Então a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E aí dá uma receita. Ok? Eu acho lindo isso no Evangelho, porque não bastava Deus dar uma lista do que a gente deve ou não fazer? Não é sempre simples, né? Não é gastar tanta tinta, tanto papel, né? Eu acho que umas três páginas ou duas já se escrevia tudo que a gente tem que fazer na Bíblia. Na verdade, Jesus resumiu isso: uma Deus todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas ainda assim ele insistiu, e a Bíblia é tão longa. Por quê? Porque, irmãos, Deus é muito paciente. Ele manda você fazer, mas ele também ensina a fazer. Repete a glória. Deus podia só dizer: faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, não faça assim, não faça assado, não faça assim, não faça assado. É assim? Mas é assim que o Senhor trabalha? Não. Ele é pedagógico. Ele bota você no colo e diz: vamos lá. E aí, filho, por que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Estava no carro essa semana, e Sofia tratou Paula de forma errada. E as duas entraram no carro, foram pegar um lugar, uma clínica do mesmo, na pós. E aí Paula falou: olha, Sofia fez isso. Na hora a carne foi assim, ó. Pensei até em virar e dar um pouco palmada na perna dela, o que eu poderia fazer. Mas aí eu fui confuso. Quando alguém fala isso do outro, quer dizer o que, na verdade? Alguém já falou isso pra você? Por que você falou isso pra mamãe? O que é que tá acontecendo? E Deus deu graça que eu fui destrinchando, sabe? Pra ensinar ela como não fazer aquilo de novo. Mas também ela foi castigada pelo que ela fez. Então, o Senhor às vezes precisa usar dessa didática da correção, é verdade, da disciplina. Mas Ele sempre ensina pra gente como fazer do jeito certo, amém ou não, amém? Então, a palavra de Deus está dizendo assim: olha, Ele não está dizendo só assim: não seja ansioso. Não, Ele te ensina como não ser ansioso. Vamos aprender aqui, amém? Olha, não estás ansioso por coisa alguma. Antes, ao contrário disso, não é questão só cronológica que o antes está, mas é uma conjunção adversativa. Ao contrário disso, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Petições, então, são pedidos. Tenho insistido com vocês que nós devemos pedir ao Senhor. Olha aqui. Tem pessoas que falam assim porque aprenderam errado, tem até boa intenção, e tem alguns, a maioria eu acredito, que é um pouco de vaidade, diz assim: eu mesmo não peço, eu só agradeço. Gente, eu acho tão interessante isso, tem tanta coisa para pedir para Deus. E assim, o problema de não pedir é que às vezes a gente não pede para não ser devedor. Como se fosse possível não ser devedor de Deus. Tem gente que não pede porque acha que se Deus der, vai querer mandar. Ah! Você quer que ele não mande? Você quer que tomar o volante da mão dele? Cuidado com isso. Tem gente que não pede porque não acha que Deus é capaz de atender. Tem gente que não pede porque acha que Deus não se importa com você. E aí, então, a Bíblia diz: peça. Pedir dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater, buscar, boa medida, é cavalo, a Bíblia diz: peça. Jesus olhou para várias. No Evangelho de João, em vários momentos, Jesus faz perguntas poderosas. Jesus olha para o homem e fala assim: que estava lá no canto de Bethesda já há tanto tempo sem ser curado. Jesus diz: o que você quer? Aí ele: é, Senhor, porque há tanto tempo que eu estou aqui, ninguém me joga na água, porque eu sou aleijado, né? O cego pula, o que não tem a mão pula, mas eu com duas pernas, eu fico aqui o tempo todo, né? Mais ou menos isso que ele falou, né? E ninguém me joga na água quando o anjo balança a água. Você não pediu para ele contar uma historinha? Não é assim que Jesus faz com a gente? Aí Jesus fala assim: o que você quer? Aí a gente começa a questionar. Ah, Senhor, o Senhor sabe por quê. Quer ver uma coisa? Que Deus está chamando para trabalhar na igreja, para servir. Aí Deus está dando esse privilégio, essa honra, esse encargo, essa glória. E aí o sujeito fala assim: ah, Senhor, eu acho que não dá para mim não, Senhor, porque sabe como é, né? Eu estou limitado. E aquele que Jeremias falou, que os outros, tantos outros falaram. Mas deixa eu te falar uma coisa, ó. Quando você pede para Deus uma direção, se Ele lhe der uma direção, junto com a direção vai dar o poder para você cumprir aquilo, não é não? Então tenha coragem de pedir a Deus em todas as áreas. Peça, inclusive, aquilo que você já tem. O que é pedir o que já tem? Pedir o que já tem é você pedir para ele manter o que ele já lhe deu. Por exemplo, tem um maridão, glória a Deus, aleluia. Mas você pode pedir para que Deus mantenha e conserve o seu maridão. Amém, não? Para que Deus dê graça, santidade, pureza, força, honra, dignidade, unção. Não, às vezes a gente já tem uma hora. Vocês têm que orar por mim. Ah, meu pastor é massa, meu pastor é tão gente boa, meu pastor... Uau! Brincadeira, eu nem rio, né? Vocês têm que orar por mim. E muito, a Bíblia exorta vocês a orarem com instância pelo pastor de vocês. Ah, não, prefiro orar por quem tem mais problema. Meu Deus, vocês têm que orar e muito. Então, vocês pedem. Pastor, até senão a gente ia ficar com a cuia na mão, cepidão? Não. Ficar com a cuia na mão daqui a pouco. Agora são só os pedidos. Então, antes de você pedir alguma coisa a alguém, peça a Deus. Irmãos, você está lá. Constipado. Coitado, de uma semana. Não posso orar nessa área, não, porque isso aqui é uma coisa carnal. Não é carnal, não é física. É corporal. Ora ao Senhor, dê-me ajuda aqui, porque isso aqui é sério. Tanto que a brincadeira, a gente sofre muito disso. Mas ora. Ah, eu fui criado assim, lá em casa, minha avó quando dava um remédio pra gente. A gente orava antes de tomar o remédio. Primeiro, a gente orava muito antes de tomar o remédio, né? Porque além de ela ter muita fé, a gente era pau-pérrimo. Então o remédio era caro. Então a gente orava para Deus curar e também orava para economizar o remédio. E quando tomava o remédio, orava também. Então, olha só, cuidado, porque a vida dos cristãos era marcada pela oração no começo da igreja. Hoje, infelizmente, é marcada por outras coisas. Então, a sugestão que eu estou dando, mas a ordem que a Bíblia está dando é: peça sim. Está com dificuldade no trabalho? Peça. Está sem saber o que fazer na situação? Peça direção, sabedoria, graça, ser cheio do Espírito Santo. Você tá, você quer aprender mais da Bíblia? Peça. Amém ou não? Claro, amém. Então a oração, ela tem que ter um lugar para pedir. Peça. Ah, meu Deus, tem gente que às vezes só pede, é verdade. Mas tem gente que não pede. Ou pede errado. Para usufruir com o próprio deleite. Você pode pedir um carro importado? Pode, Ramiro, você pedir um carro alto, né? Um Hilux, ou dois, para poder trabalhar, né? É que nem eu. É uma brincadeira isso, mas eu vou falar com vocês. Senhor, queria poder sim, né? Tá levando as doações para o orfanato, né? Ô senhor, meu carro podia ser assim, de repente um carro com um fundo maior para eu levar mais doações. Só para levar mais doações. Então, senhor, minha casa precisa ter piscina para batizar os irmãos. Pode ter uma graça com Deus? Claro que pode. Deus, ele é seu amigo. Reverência não é ser sisudo e obtuso. Mas, falando sério, se você sabe que ter mais ele é passar de Deus, peça para ele segurar a mão e nem dá. Ou então peça assim, Senhor, se for para a tua glória, se for mesmo, para poder usar mais para o Senhor, tem um brinquedinho que eu estava querendo. Não tem problema pedir não, irmãos. O problema é quando a gente acha que Deus tem a obrigação de me dar o que não é básico. Amém? Simples assim. O que é básico, como a gente estudou na semana de oração, como pão, peça que ele vai lhe dar. E o que é básico? Comida e vestimento. Isso ele vai dar para você. Ok? É possível até que um crente coma muito mal, seja muito pobre, dado o nome da vida dele, por escolhas erradas ou por disciplina de Deus. O apóstolo Paulo falou que ele soube passar até fome e nudez, e isso já no Evangelho. Então, sim, a gente às vezes pode passar algum aperto, e Deus não está sendo menos Deus. E cuidado com a igreja, para não achar que o crente está em pecado porque ele está desempregado. Que absurdo! Falta de piedade. Então, nós devemos aprender a pedir. Peça a Deus primeiro convicto de que o básico ele sempre vai lhe dar. O que é o básico? Espiritualmente, sabedoria e do Espírito Santo. Amém? Que é mais peça que ele dá e não poupa. A Bíblia diz que não retém. Sobre a vida prática, peça ao Senhor alimento e uma condição básica de vida. Tenha certeza que ele vai lhe dar, embora. Há o relato bíblico escrito pelo próprio apóstolo Paulo que em certa circunstância você pode não ter. E aí você se glorifica a Deus. Mas não deixe de pedir, entendeu? Você pode pedir também algo excepcional? Pode. Desde que você tenha um cuidado para que você não esteja pedindo algo que vai lhe afastar dele. Porque às vezes você pede a coisa a Deus, ele não lhe dá, o diabo lhe dá. E você está crente que foi Deus que lhe deu, porque você tinha pedido a Deus. Então, a gente tem que ter muita cautela do que é necessidade real. Olha, eu fiquei tão feliz, eu sei. Todo mundo aproveitou o Black Friday para comprar alguma coisa. Ótimo, estava precisando, estava esperando, né? Para baixar o preço. E lá em casa ele não comprou nada. E eu fiquei tão feliz porque é uma compulsão tão grande, né? Gente, ó, eu estava na porta, encontrei Zaira e Patrick no mercado. E meio que brinquei com eles, né? Peguei uma televisão zona, botei no carrinho assim, você pode levar. A Zaira está na salinha. A Zaira falou assim, Zaira, poxa, tão reverente, tão crente, né? Meu pastor. Cheio de amor, né? Será mesmo que você está precisando? Dentro da televisão? Ele está brincando, não vai levar nada. Cheio de chegar essa vez em casa, fala parte da minha cabeça agora. Não, essa parte não falei. Então peça, amém ou não? Amém. Peça mesmo. Eu te sugeriria até você que antes de pedir para alguém, peça a Deus. Está dando aumento? Antes de ir no chefe, peça a Deus. É do dono da prata. Amém? Então, saiba pedir, peça e não tenha vergonha não, porque ele dá e quando ele quer dar, ele dá com amor. Ok? Então, para não ficar ansioso, peça a Deus. Amém? Talvez em alguma área da sua vida, talvez a área que você mais está ansioso, nem sempre, é verdade que às vezes causa isso, que nós nos dedicamos a oração e estamos um pouco ansiosos. Mas muitas vezes você não está orando por o que está deixando você ansioso. Então, olha. Inclusive, faz parte da oração você confiar a Deus na resposta. Amém ou não? Segundo. Sejam em tudo conhecida diante de Deus pelas orações. A palavra grega usada é prosoche, uma palavra que é parente da palavra prosélito. Era um lugar aqui no templo de Salomão, eles usavam para dar aula. A ideia aqui, olha que interessante, eu acho que esse aqui talvez seja o momento mais crucial, assim, de para você usar na sua vida, que eu vou falar hoje, eu imagino. Existem alguns lugares que são meio virtuais, né? Por exemplo, ou, meu irmão, eu acho que seu filho está muito no celular. Celular não é um lugar, não é? Ou então o marido fala para a mulher, hoje você está muito no celular. O celular não é um lugar, ele é móvel, né? Inclusive o nome americano vem daí. E... é, agora já andava, vou pegar assim. Ele é móvel. Por exemplo, você tem um amigo que sabe que ele faz terapia. Aí, ou conversa com psicólogo, é engraçado. Chega um ponto que um fala para o outro, está levando isso para a sua terapia? Bem, embora a terapia seja feita numa sala, geralmente, não é um lugar físico, é um lugar essencial. Você sabia que a oração, nesse caso, é um lugar também? É o lugar da oração. Você e eu precisamos desenvolver um lugar da oração para, enquanto crentes conversando, eu possa dizer, Patrick, você tem levado isso à oração? O ideal é que você crie virtualmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, um lugar da oração. O que é o lugar da oração? Como a gente cantou, que há um lugar onde a inconstância não me pega, onde esse lugar é o lugar de encontro com o Senhor. Amém? Isso é tão poderoso, irmãos, porque se você construir esse lugar, você leva ele aonde você for. É como um caracol que leva a casa nas costas. Desenvolva esse lugar. É um lugar onde você começa, inclusive, assim como esses outros lugares, interessante porque, vou fazer a comparação com a terapia, que vem no contexto meu também. É interessante porque no lugar, eu tenho pessoas que eu conheço, convivo eventualmente fora da terapia, mas na hora da terapia parece que entra em outro lugar. É um estado diferente. Porque a mente dessa pessoa já desenvolveu essa compreensão de que ali é um lugar de tratar os problemas, de tratar os traumas, de tratar o que limita ela psicologicamente. Gente, tem pessoas criando um lugar de tratamento humano, que é a terapia. A gente tem que criar um lugar de tratamento espiritual, que é a oração. É um lugar que você leva para onde você vai. É por isso que dá para você estar orando, lavando a louça. É como se você entrasse a mãe do Ronaldo Lindório e ouvir uma história parecida da mãe dos irmãos. Dois irmãos missionários que eram igreja americana, quem lembra, ganhou doce. Eu vou lembrar, eu sempre lembro. A mãe do Ronaldo Lindório tinha muitos filhos, o Ronaldo Lindório é missionário. Ela colocava o avental sobre a cabeça, e quando ela colocava o avental sobre a cabeça, os filhos nem encostavam, porque mamãe estava orando. Ela podia estar trabalhando, era tanto a fazer em casa, acho que eram 9 filhos, que ela colocava os irmãos Wesley. Eu sempre lembro. Ela colocava o avental na cabeça, quando ela colocava o avental na cabeça, ninguém encostava. Ela estava na oração. Vamos criar um lugar de oração? E é verdade que Jesus falou que devemos ter um lugarzinho nosso, que é na recâmara do nosso quarto. Quem não tem um quarto grande, às vezes é um banheiro, é uma sala embaixo de uma escada que tem em casa, sei lá. É verdade que a Bíblia ensina sobre o lugar físico, que é didático. Mas estou falando sobre o lugar espiritual, um lugar mental. Um lugar onde você diz assim: vou levar isso para a oração. Amém? Tipo o quarto de guerra. O quarto de guerra do filme, ela tem um lugar físico, né? Mas estou falando de algo mais além ainda, que é você desenvolver um lugar emocional. Um lugar que você vai encontrar com o seu amado. Um lugar que é seguro. Um lugar que você pode estar preso. Justamente. Ou até justamente. Mas ali você estabelece um lugar com Deus, amém? Desenvolva isso. E olha, irmãos, é tão importante, sabe por que, Paulo, Fabrício, Lucas, se a gente não desenvolver isso, a gente fica achando que só pode orar em lugares especiais, em dias especiais, em momentos especiais. Mas esse lugar que eu me refiro, você leva para o trabalho. Quantas vezes aquela faculdade, e foi tão difícil, eu ia para o banheiro para poder orar. Eu levava esse lugar para o banheiro. Tinha hora que não dava para levar para o banheiro, era na própria sala de aula ou caminhando. Vocês não sabem quanto eu oro aqui pregando. Então, queria esse lugar. Eu sugiro até que você anotasse o dia de hoje na sua vida. Hoje é o dia que eu vou me dedicar a criar esse lugar. Talvez você já tenha esse lugar e precise dar uma faxinada nele, dar uma arrumada nele. Mas a Bíblia está dizendo que você deve levar a Deus em oração. A ideia, o termo do texto é como se fosse um lugar que é seu de Deus. Amém ou não? E súplica e ações de graças. O que é a súplica? A súplica poderia ser traduzida como as suas, presta atenção, forte, suas indigências. Se o pedido é algo que talvez você possa passar sem ele, a súplica é de algo que é urgente, é de algo que é extraordinariamente necessário, de algo que talvez você esteja vivendo sem, porque se acostumou, mas é algo que é desesperadamente urgente. É o seu lugar de necessidade, que talvez você nem sabia que precisava daquilo. É urgente. Deus está falando aqui, olha, é como se o Senhor estivesse falando para nós, ele se importa com que é a sua vergonha. E a palavra usada é a indigência. Leve ao Senhor as suas indigências, as suas necessidades que lhe levam a vergonha. É o filho que você não teve ainda, é o marido que você quer no Senhor e não teve, é uma dignidade financeira para poder ajudar mais a família, é mais o Espírito Santo. Podemos aplicar isso aí quando você diz, gente, eu vejo pessoas vivendo coisas no Evangelho que eu não consigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma indigência. O que é que o indigente tem? Não tem nada. Então é aquela sua necessidade mais vergonhosa. Leva para o Senhor. Olha que coisa linda, gente. O que vem pedindo é o seguinte, olha, é como se dissesse, eu sei daquilo que você precisa. Eu sei daquilo que lhe é urgente. Eu sei daquilo que lhe é que lhe é caro, mas você lamenta tanto por não poder viver ou ter isso. Traga para mim. Aleluia. É muito legal, né? Porque ele é um Deus que insiste em você até dizer assim, olha o que é a sua indigência. Tão raro, no mundo não existe isso, né? No mundo, na verdade, as pessoas podem nos atender, elas querem que a gente não as importune. Deus está falando da sua indigência, que você acha que é impossível, que é irremediável. Traga para mim. Amém ou não? Aleluia. Aleluia, Jesus. Se o Senhor nos revele as nossas indigências, irmãos, a gente pode levar os pés dele. E por fim, a ação de graças. Então, se você não quer ficar ansioso por nada, peça agora, peça crendo, não peça como incrédulo, que a onda leva e volta. Peça crendo, amém ou não? Se você quer vencer a ansiedade pela oração, e é mais um dos motivos de você orar, você deve criar um lugar de oração. Não estou falando de um lugar físico, que até ajuda, estou falando de um lugar existencial. Eu vou levar isso para a minha oração, amém? Esse lugar vai se fortalecendo na medida que você coloca mais coisas lá. Na medida que você mobília esse lugar de oração com vitórias, com graças que o Senhor lhe concedeu, você começa a consolidar esse lugar, ele vira um torre forte, ele vira uma cidadela, ele vira um lugar que você diz, no começo assim, eu vou levar em oração, depois eu vou levar para minha oração esse negócio. Amém? Aleluia. 3. As suas súplicas leve ao Senhor, as suas indigências, as suas vergonhas, as suas grandes necessidades. E tudo isso, irmãos, em ações de graça. Nós lemos outros textos que falavam da gratidão também antes, durante e depois. Sem a gratidão, preste atenção, sendo muito de Deus, me abençoou muito quando Deus me deu isso. Estava atendendo alguém e o Senhor me falou isso. Há uma diferença entre penitência e oração. A penitência é quando um momento devocional, eu estava com o irmão, eu estava trabalhando com ele, ele tão crente, tão servo de Deus, ele estava lamentando por não conseguir ser mais disciplinado dos momentos devocionais dele. E eu mostrei para ele que, na verdade, ele estava criando um momento devocional que, circunstancialmente, era quase um momento de tortura. A hora que ele fazia, o quanto ele se obrigava de tempo a passar fazendo, ele criou assim tipo um calabouço de oração. E o que eu disse a ele foi: desse jeito parece que você fez, em outras palavras, para não dar certo. A penitência é a oração como castigo, a oração como uma declaração do quão capaz você é de se punir por algum princípio devocional. A penitência é uma disciplina na perspectiva de que eu estou agrurando esse momento sagrado porque estou comprando o meu direito de estar diante de Deus. O que é isso? E aí eu disse a ele: a oração tem que ser um momento de cura. Oração tem que ter muito mais a ver com o momento de encontro com Deus, com o momento de gozo na alma, de crescimento, de satisfação, do que um castigo. E aí a ação de graças entra em nós. Por quê? Quando você vai para a oração, lembrando do quão Deus é bom só em estar com você naquele momento, porque você sabe que o melhor de Deus é Ele mesmo. Então, se eu vou para a oração, a minha importância de estar ali, às vezes, é minha indigência, a minha súplica, talvez seja o momento de ainda não receber. Mas a ação de graças é quando eu já vou grato a Deus só pelo fato dele, na sua majestade, estar comigo ali. Eu começo a curtir um relacionamento com o Senhor, e a oração, ela rompe aquele momento que a gente tem no quarto, que é bom que tenha mesmo, mas ela transcende aquilo, ela começa a acompanhar a gente sem cessar. Isso, eu lembro que eu aprendi pequenininho que era sem cessar, porque tinha uma música: sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, quem é crente das antigas sabe, sem chorar, sem cessar. E aí minha voz, não sei se minha avó, um professor de escola bíblica, que me explicou que sem cessar, sem parar. E eu lembro que eu fiquei, achei aquilo tão esquisito e tão assim, extraordinariamente impossível. Como tem como? Né? E minha avó, nós nem éramos batistas, nós éramos batistas. Igreja que eu amo muito e tenho muito amor pelos irmãos lá. E nós tínhamos toda uma reverência. A gente, para entrar no templo domingo, tinha uma placa esculpida em madeira assim: guarda seus pés para entrar na casa do Senhor. Eu recolhi o pé assim, ó, encolhi os dedos dentro do sapato, ó, guarda teu pé para entrar na casa do Senhor. Foi didático e foi bom para mim. Mas o próprio evangelho, inclusive pregado lá, me falava com liberdade que era mais do que isso. Então, embora eu tenha que guardar mesmo, por estar em comunhão com os irmãos ali, a casa de Deus, onde a gente vai em comunhão com os irmãos da igreja, amém? A gente está embaixo da palavra do Senhor. Mas a gente tem que ter cuidado, porque não é porque orar sem cessar, então não preciso parar para orar. A palavra de Deus diz: não useis a liberdade para dar ocasião lá. Eu oro o tempo todo, não preciso parar para orar. Eu já estou em outro nível, eu sou lá da vida nova, pastor disse que eu levo de dia. Não, a gente tem que ser livre. Nunca disse isso. O que eu disse é que você, o mais sagrado que você reservava para um dia, agora você vive em sua vida novo. Amém? Eu não disse que você vai profanar a igreja, nem viver uma vida pseudo-sagrada. Não, eu disse que o sagrado vai ser espalhado para todas as áreas da sua vida. Amém ou não, amém? As áreas de fora e as áreas de dentro. Então, amados, o seu lugar de oração, o seu lugar de estudo, o seu lugar de pedido, o seu lugar de relacionamento com Deus, a sua oração, ela precisa sim ter uma agenda, né? Como eu falei com vocês que eu ia ter essa disciplina, como eu falei no voto nesse ano. Mas ela não pode ser só no lugar, ela tem que ser um relacionamento. As ações de graças, elas vão ajudar você a se precaver de ser um homem de oração, não ser um homem de penitência. Ao contrário, vai ser um momento de cura, de libertação. Às vezes até de guerra contra o diabo, sim, porque intercessão muitas vezes é você não só orar por alguém, mas às vezes você ficar entre a pessoa e o demônio. E o próprio diabo, o intercessor, faz isso. Mas eu estou seguro que eu estou no lugar de oração. Amém? Intercessão, às vezes, você está entre a pessoa e Deus, atraindo a pessoa para Deus e pedindo que Deus atenda ela. Isso que é o intercessor. Intercessor não está entre? Então, às vezes, você vai estar entre uma pessoa e um demônio. Às vezes, você vai estar entre a pessoa e Deus. No caso do demônio, repelindo o demônio e orando para a pessoa para se consagrar, no caso, entre a pessoa e Deus, orando para que ela seja atraída por Deus e pedindo para que Deus atenda ela, amém? Mas, de tudo que eu disse hoje, eu sei que o Espírito Santo falou com vocês e comigo também. Vamos ter uma disciplina para que a oração faça parte da nossa vida, faça parte da nossa agenda, mas faça principalmente parte de nossa caminhada. Aonde você estiver, oração. Resolve em oração, peça, agradeça, suplique, sempre envolvido em oração, envolvido em oração, envolvido em oração, porque a oração é um nome que a gente dá para confiar a Deus qualquer questão da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos ama e tem interesse em se relacionar conosco. Muito obrigado, porque o Senhor nos livrou da penitência. O Senhor nos premiou com a oração, que não é um castigo, mas é um prêmio, uma graça, um favor que o Senhor nos deu. Que em nome de Jesus possamos usufruir disso, aproveitar isso. Possamos todo o tempo, sem cessar, orando, em todo o tempo, em espírito, nem necessariamente, muitas vezes até em silêncio, mas sempre em espírito e orando em todo o tempo, todas as questões, porque o Senhor nos deu uma receita clara e o Senhor não mente, e sempre a tua palavra vem com poder para que possamos cumprir. O Senhor disse, olha, vocês vão se livrar da ansiedade agindo assim. Eu creio então, e vou sim, em nome de Jesus, não vou sofrer por causa da manhã, eu vou ter fé a respeito da manhã e vou ter fé a respeito de hoje também. Inclusive porque, Senhor, me parece que a respeito do amanhã é esperança. Fé é mais a respeito de hoje. É ver o que só vê quem tem fé. É crer o que só crê quem tem fé. É viver uma dimensão e um lugar que só vive quem tem fé. É para hoje. Eu quero ver isso hoje, em nome de Jesus. Faz isso conosco, para a glória do teu nome, para possamos ser uma igreja madura, que se atavie, se apronta para a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu recomendo a você que você aplique essa palavra. Pode sentar. Não se isentando de momentos de oração, mas ao contrário, aumentando eles, até que eles não sejam suficientes e você precise de tempo além do seu tempo de oração. Amém? Nunca. Ágape, amanhã às 19h30.